cara pra todo lado. Acabei presenciando meu parceiro indo pro saco. Então a cena é triste, irmão, não vale a pena. Uma rajada de PT, não tem homem que aguenta. Viver na ilusão do crime não é mais comigo. Mãos ao alto é o grito que te leva pro presídio. Na rua, na missão, cê tá ligado qual é. Se o bicudo registrou, vai chover de gambé. O tempo vai mostrando o grau da situação. Vários partes pro arrebento de quadrada na mão. Rojo, pra aprender tem que ser de forma trágica. Buscando, enquadrando e as matracas na sua cara. Que nada, quero acordar de manhã e ver o sol. Os moleque no campão, papinha no futebol. Saber que vale mais um cara com proceder e não um bicho solto prometido pra morrer, pode crer. E é bom saber que tem alguém pra debater, que na simplicidade sempre torce por você. Vai na fé, que é com nós o poder da reação. Se ela é pros covardes, não desacredita não. O tempo é rei, com ele tudo se transforma. O tempo é rei, cuidado com o que se torna. Quando na vida você age e não pensa, o resultado é o pior da experiência. O tempo é rei, com ele tudo se transforma. O tempo é rei. O tempo é rei. Achei que não era, desacreditei, vacilei. Eu tô ligado, hoje eu sei como é que é. 30 anos, pai de filho, experiência louca, né? Adolescente, pique forte, cheio de disposição. Se achava o esperto, mais que nada um vacilão. Irmão, cê tem que ver, a verdade é uma só. Cê faz o seu caminho, mas segura o seu B.O. Porque, ó, posso dizer, e sei que tô dizendo, a consequência de um erro é uma pancada de veneno. Vai vendo, quer o crime? Vai, você é livre. Se acha que é caô, desconsidera o que eu disse. Inclusive, eu sou a paz em forma de pessoa. Assim, descobri que sobrevivo numa boa. Diferente dos irmãos que pensava ao contrário. No crime era foda e hoje nem sequer lembrado. De fato, a vida ensina. De novo vou falar, se quer o melhor pra si, nunca pare de estudar. Eu parei, vacilei e vou mais adiante, pros loucos entender que o estudo é importante. E a chance de vitória assim é bem mais clara do que no cavalo doido que só leva na cara. Aí cara, se amargar o tempo na prisão, compara o que cê fez aqui fora no mundão. Pros irmãos aí da tranca, fica o meu salve pra putão. Cascavel, NCB e o Kaji, meu compadre, é assim. Melhor sobreviver no rap, ligo a paz e vida longa pra você. O tempo é rei, com ele tudo se transforma. O tempo é rei, cuidado com o que se torna. Quando na vida você age e não pensa, o resultado é o pior da experiência. O tempo é rei, com ele tudo se transforma. O tempo é rei, cuidado com o que se torna. Quando na vida você age e não pensa, o resultado é o pior da experiência. Ei, você, tu mesma e chefão, eu lanço um convite pra uma reflexão. Então, o ser humano cobra de si mesmo o que fez no passado. Cada ato, cada erro, desespero é uma avalanche. Se a mente for mais fraca, cê cai no levante e é tirado de babaca. Melhor analisar se pra cair a ficha. Então fica ligeiro, só reflete nessas fitas. Pode apostar, parceiro, que a ideia é quente. Se pá, no cochila, a vida muda de repente. Eu fiz por merecer, vários caras eu fui cobrar. Mas aí, foi preciso uma tragédia pra eu mudar. O tempo vem cobrar e se marcar você nem vê. O que cê fez é registrado e vem em dobro pra você. Escuta, sangue bom, vai e vem pela paz. Que sirva de exemplo porque, ó, não dá mais. É só tristeza, desgraça, maldade que acontece. A favela se acomoda e o sistema que se cresce. Dá risada, deita e rola, ilude, desinforma. Nocivo pra sua vida como um tipo de droga. Onde vi desafio, sou ameaça urbana. Guerreiro pacifista, Perifa West Gama. O tempo é rei, bota fé, parceiro. E nessa verdade, vários ficam no caminho. Caverna, Fábio, Patrick, Wagner. Infelizmente é assim em todo lugar. Em torno sul, Ceilândia, Planaltina e toda a quebrada de Brasília e no Brasil. A nossa luta é pela vida na favela. Então, fé e paz e vida longa pra quem faz parte dela.